Yank Tango, passa nível 1-10, chame Recife no 2685, alterna 12545. 2685-2545, Yank Tango. Controle, o volume 75 informa que está recebendo o device. E comandante, infelizmente temos aí já o terceiro reporte nesse setor. Vamos averiguar aí mais precisamente o que seria isso aí. Não temos nenhuma informação de tráfego, ok? Ok. Decolagem, vento no 60 graus, 08 nós, Bravo XA Fox. Livre decolagem. 07, solo ao 08. Tem condições de agilizar o backtrack? Afirmativo, GI. Fiz o backtrack, táxi até o parte militar, informe livrando a pista. GI-07. Visual com a outra. Obrigado, o 1.65, só para a nossa informação aqui, essa informação de tráfego que você recebeu TA ou RA? TA. Ok, copiado. Localizador visual com a 10, voo no 675. Piado, completa, chamando torre 186, atento para os 1.200 metros impraticáveis. É, só confirmando o ajuste, está B13, correto? B13, padrão, confere. Obrigado. Como é que sei, Fox, decolada zona 0, 1935, bom voo até o regresso. 935, até o regresso, grato. Bravo, XA Fox Trot. Salvador, gol no 6875. Sérgio, Papatango, Bravo, XA Fox Trot, declarado 197 na sua escuta. Cabeceira deslocada 1200 metros, 1200 metros. Gol no 6750, bastante trabalho. O Givli livrou. Tigre, frequência estacionar, uma boa tarde, até a próxima decolagem. Tarde, amigo. ...75, pista livre, autorizado, pouso, 180 graus, 109. Vou no 6750. Salvador, boa tarde, gol 807, informação Tango. 807, boa tarde, acendo identificação, prossiga na chegada Bonf, desça o 040, altímetro 1013, permanece de nossa. Chegada Bonf para 040 com 1013, gol 807. Salvador Approach. Boa tarde, Tan 3835 with you. Crossing 185 up to 100, information, Mike. Tan 3835, good afternoon. Squawk Ident, to get down to 050. Proceed on Bonf arrival, altimeter setting 1013. Tan 3835. Arrival 1013, Tan 3835. Salvador, eu vou 781 para Guarulhos, nível 360? Pode ser, se o senhor conseguir o 400 eu agradeceria. Gente, eu vou coordenar o 400, vou estar começando o voo 1781 para Guarulhos, formação em curso é novembro, aguardo coordenação, eu operei 50, prepare da Eldiné. Positivo, está na mão, obrigado. Solo ao 15, 1219 para prosseguir o táxi. 219. Boa tarde, voo no 675, Livrão. Voo no 675, prossiga o táxi. E a Alfa Juliette até o portão 612. Alfa Juliette para o 612 no 675. Qual nível, Léo? 240. 240 para Ilhéus, com o número 49, formação em curso novembro, número 2 para cópia. Já estamos prontos para o prospecto de treinamento. Encontrar desde o tal prospecto, copiar o táxi? Negativo, sem autorização não é possível. Objeto 6703, posição 8, autorização de push back acionamento. Portão 8, autorizado, web 6703, chame para o táxi. Autorizado, puxa, pegue acionamento, chama para o táxi, objeto 6703. 675, me escuta? Prossigo no 675. Próxima perna é Campinas? Afirmativo. Qual nível? Creio que seja o 400. Sim, então eu irei correndo ao 400 pro senhor. Ok, muito obrigado. Copiado na presente frequência livre para coordenação e após o toque remetido lá, procedimento em Valença, prossegue para Alagoinhas, confirme. Afirmativo, vai tocar remeter em Valença e seguir com o PRO de Alagoinhas. Então, reporte quando na decolagem, para prosseguir para Alagoinhas. Reporta após a remetida de Valença, o Bravo que você construiu. Localizador, voo no 807. Cuidado no 807, completa a ILS em glide, atento para o deslocamento da cabeceira, primeiro de 1.200 metros. Chama a torre 198 decimal 6. 1186. Entry 835, crossing 060 up to 050. Roger that, clear down to 3,000 feet, entry 835. 3,000, 3835. Torre, voo no 807. 807, o vento 170 graus, 08 nós, ajuste 10 no 3, cabeceira deslocada no 1.200 metros, autorizado pouso no 807. Viva pouso. Salvador, o Gol 1781, o senhor tinha chamado a gente, eu saí da fone aqui e demorei. A35 Esther, pillow position, clear down to 2000, clear ILS, X-ray procedure, without glide slope, report establish on localizer. Copy, Esther, pillow. Down up to 2000, wheel cortan 3835. Salvador Azul 4065. Rodoro, Gol 1781. Estou em Salvador, azul 4065, sem contato com Solon 219, solicitando nível 340 para Campinas. Azul 065, gentileza, 121 decimal 1 para cópia da autorização. 211, obrigado. Salvador, bom dia, Papá Uniforme, Alfa Quilo Papá. Salvador, Quilo Papá. Boa noite, 07, Solas 25, 120, décimo 9. 219, chama. E corrigindo, é 121, decimal 1, a frequência do solo, 121. 211. Salvador, boa tarde, o Regente 6703 aproximando Cidade Delta. 6703, boa tarde, livre ingresso, decolagem, pistão no zero, cabeceira deslocada, o vento 160 graus, 10 mano. Autoridade alinhar, na alinhar e decolar, cabeceira deslocada, o Regente 6703. Marcelo Salvador, o Alfa Quilo Papá. Salvador, Quilo Papá. All localizer, turn 3835, have the runway in sight. After that, the first 1,200 meters of runway 10 is out of service. Complete procedure and call tower on 18.6. Copy 118.6 down 3835. Ao 1, o Mike Echo Delta, é o solo. Salvador Tower, boa tarde, turn 3835 with you. Have the runway inside on localizer. Acknowledge first 1,200 meters altitude. 3835, continue approach, standby by runway gated, wind 180 degrees at 10 knots, scan H1013. Copy 3835. Solo Salvador, Alfa Quilo Papá. Salvador, Alfa Quilo Papá. Aquilo papá, prossiga. Okay, tá no pátio aqui, já acionado, não tá conseguindo contato com o solo em hipótese alguma. Chama o solo 121, 121, decimal 1. 121, grato. É 703, decolado aos 29, controle 1935, um gol. 0935, obrigado, bom dia. 3835, clear to land runway 10, 180 degrees, 10 knots. Clear landing 10, down 3835. Ascensão ao 340 na saída Gole, 6703. Saída Gole, 6703. 1-1, tá? Tá acionado, ingressando na taxa aqui pra decolagem na 17. Nosso destino é Vitória da Conquista. Negativo acionamento, negativo táxi e chame 121-1. Todas as aeronaves estão conseguindo contato lá com o solo. Ok, estarei tentando novamente. Delta, livre acionamento e forma pronto para o táxi. Delta. Ok, modificação no seu nível é 130, 130, Alfa Alfa Delta. Call ground 121.10, turn 3835. 121.10, 3835. Boa tarde, livre ingresso e decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 08 nós. Nem decola pistão no zero, voo no 649. Salvador, eu vou no 781. 781, após a rolagem de tráfego da Gol, livre ingresso, pistão no zero, cabeceira deslocada, informe a linha de pronto. Gente, eu vou no 781. Recife, senhor? 6703, afirmativo. Vai passar 130, chame Recife. 1288, alterna 1264. 288, 264, obrigado, boa tarde. Pode alinhar o gol no 781? Positivo. Ok. Decoladas 35, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, gol no 649, decolou na Dael. Confere o no 649, ascensão 240, vigilância. 240, vigilância, gol no 649. Livre decolagem, o vento 1,70 graus, 1,09. Livre decolagem, bom, 1,781. Ano decolado aos 36, controle 1935, mau voo. Obrigado, boa tarde. Papo Eco, Alfa Aquilo Papá, por favor. Aquilo Papá, livre ingresso, pistão no 7, informe alinhado e pronto. Dinheiro, papai, tomara. 1781, ascensão 400, contato, radar na decolagem, saída da El. Ok, 400, saída da EL, gol 9781.